transforma, onde os extremos se tocam, os opostos são iguais. O universo é criação da mente, o equilíbrio consciente para promover a paz. Planam almas, traçam planos. Eu sou da tribo onde o índio recusaria o escambo. Poucas lembranças de mim mesmo guardo. Cinco sentidos te aprisionam nesse plano tátil. Deus une, religiões separam, cobrando dízimo dos ínfimos fiéis que pagam. Guerra santa e mensagens deturpadas, sangue inocente suja as patas do Papa. Lugar naqueles que fizeram refém. Por grana a gente paga por isso, hein? Por grana que cê vive mal. Grana que é o câncer disso tudo. Eu sei que a grana consumiu bem. Nosso espírito ainda segue num abismo aqui, onde as moedas de cobre escravizam todos que vivem. O escravo mais perdido é o que pensa que é livre. Ainda defende os motivos da sua própria burrice. Então por isso eu tô com uns plano tipo Nesta, uns plano tipo Lennon. Fica vendo, é o som do novo milênio acontecendo. Eu tenho as vozes lá me guiando dentro da minha alma. É uma missão de vida por minha rachadura nessa jaula. Tá escrito, não foi visto nos seus livros, apenas a registro da profecia. Segundo trismegista, eles criam distrações, eles pulam nossas metas, te entregam as bifurcações e mistificam as linhas retas. Acho que tá tão confusa a sua mente que essa loucura já perpetuou no cérebro ao ponto de achar que é certo isso aqui. Não me disseram, o confronto é maior que interna. Além de mim, vou despertar mais alguém que ainda insiste em dormir. Que eu perco meu rumo e não acho as rédeas. Às vezes algum me busca pra me pôr no meu lugar. Olho eu de novo sentado escrevendo as linhas quase psicografadas, tentando me encontrar. Carreguei o peso do medo, escombro nos ombros. Eu escutei o segredo da história dos homens, desde o primórdio até a criação de clones, Atlantes, pirâmides, até que apagaram seus nomes. Eu sigo a trilha de outra história que foi apagada. Excursões pelo planeta que não foram contadas, esquecidas. E tantas guerras, mortes, tantas vidas. E tudo pelo ouro, a matéria será esquecida. Que eu lembro aquela noite, já se previu o açoite. Mano, o plano antigo ressuscitou em 2012. Histórias que se tornam mitos, mitos se tornam lendas. Tu não vê a realidade porque te impuseram vendas. Tantas compras, tantas vendas. Olha a grana aí de novo. Nossa mente é muito grande. O universo é que é um ovo. Akhenaton, Hermes e Gandhi. No meu verso habita um povo que é antigo, mas é novo. É luz contra os estudos. Que eles te fizeram refém. Por grana a gente paga por isso. Por grana que cê vive mal. Grana que é o câncer disso tudo. Eu sei que a grana consumiu bem nosso espírito.